chamado. Eu tenho um Deus dentro de mim que me dá luz no meio das trevas. Tenho um Deus dentro de mim.